Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Esta semana, o álbum de Família recupera o primeiro disco de Tricky, editado em 1995. Depois de sair dos Massive Attack, Tricky lançou-se a solo e, juntamente com uma jovem cantora, Martina Topley Bird, fez um dos registros referência dos anos 90. Tem como título Maxine Quay, desde logo uma homenagem à mãe de Tricky, que tinha o mesmo nome. Em termos musicais, o registro expande o som trip-hop que os Massive Attack estrearam ao mundo com Blue Lines. No álbum de Tricky existem mais combinações estilísticas com pedaços de indie rock, soul, rap, R&B, eletrónicas e avant-garde. E ao colar diferentes referências com os sussurros rap da sua voz ou com a voz de Martina Topley Bird, Tricky criou algo de verdadeiramente diferente e que ainda hoje soa como um ovni. Este é um disco fora do seu tempo. As suas imensas texturas permitem que permaneça tão fresco hoje como em 1995. Um dos maiores clássicos dos anos 90 e de toda a música a sair do Reino Unido, para começar a ouvir agora na Radar. Maxine Quay começa com Overcome, onde Martina Topley Bird canta a mesma letra de Karma Coma dos Massive Attack. Antes de sair do coletivo de Bristol, Tricky deixou algumas letras que viriam a integrar o segundo trabalho dos Massive Attack, mas ao mesmo tempo recuperou alguns poemas para o seu primeiro álbum. Depois de Overcome, continuamos com Ponderosa, onde se vai ouvir pela primeira vez a voz de Tricky.

Adrian Nicholas Matthew Stoss nasceu em janeiro de 1968 em Bristol, na Inglaterra. O crescimento de Adrian não foi feliz. O pai abandonou a família antes mesmo do bebê ter nascido e a mãe, Maxine Quay, suicidou-se quando Adrian tinha 4 anos. Por isso mesmo, a criança cresceu com a avó. Quando entrou na adolescência, sentiu a necessidade de se expressar através de poesia e letras para possíveis raps. Nesta fase, surgiram, claro, algumas situações associadas a jovens mais ou menos problemáticos. Os estudos não puxavam o jovem Adrian e as amizades duvidosas levaram-no mesmo a passar algum tempo preso. Nesta altura, dos 17, 18 anos, Adrian conheceu o DJ Milo, que o introduziu ao sound system da Wild Bunch. O coletivo reunia uma série de DJs e MCs, como por exemplo Robert Del Narra, Grant Marshall e Andrew Valls, que depois viriam a dar origem aos Massive Attack. O sound system incluía um pouco de tudo, como hip-hop, R&B, punk ou reggae. Os seus DJs também começaram a fazer experiências com ritmos mais lentos e eletrónicas atmosféricas, enquanto os MCs rapavam por cima, mas também de uma forma mais calma. Estas experiências, apelidadas mais tarde de trip-hop, iriam ter um enorme impacto na cena musical de Bristol e não só. É exatamente no coletivo Wild Bunch que Adrian ganha a alcunha de Tricky Boy, que depois evolui para Tricky. E aos poucos, Tricky começou a afirmar-se como um dos rappers com mais talento, com uma escrita única. O grupo existiu entre 83 e 87 e, quando se dissolveu, alguns dos seus elementos prosseguiram para os Massive Attack, projeto que fez explodir para o mainstream a cena trip-hop de Bristol e que abriu caminho, por exemplo, para o Sportyshead e para outros artistas ligados a este som. Tricky iria participar no primeiro álbum dos Massive Attack e, na sequência do enorme sucesso de Blue Lines, lançou-se a solo. E é com o primeiro disco de Tricky que continuamos na Radar. Maxine Quay prossegue com Black Steel, uma reinterpretação do clássico dos Public Enemy, Black Steel in the Hour of Chaos. Depois, Hell is Round the Corner, que contém a mesma letra de Eurochild dos Massive Attack, e também o mesmo sample de Isaac Hayes, que deu origem a Glory Box dos Portishead. Mais à frente, Pumpkin, com a voz de Alison Goldfrapp. Got a letter from the government the other day. Opened it and read it, it said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself, cause I never did. I wasn't with her for just that very minute. It occurred to me that suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been they got me sitting there? I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. many switches, switch on, switch off, switch on. Many switches, switch on, switch off, switch on. Many switches, switch on, switch off, switch on. Many switches, switch on, switch off. Nevertheless, they could not understand that I'm a black man, and I could never be a veteran. On the strength of situations I'm real, I brought a rule to you, so I'm looking for the steel, looking for the steel. I got a letter from the government the other day, opened and read it, it said they were suckers. They wanted me for their army or whatever, picture me giving a damn, I said never. It was a land that never gave. Slowly passes until then. You have to live with. with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soul. Little rock on full. So we juicy, seduce me. Dress me up in stupidity. Hell is round the corner where I shelter. Living in schizos. We're living on a skelter. If you believe our disease, then common sense says you will see. Then we're taking time, I kind of. My brain thinks bomb like. Bomb like. My brain thinks bomb like. Bomb like. Bomb like. My brain thinks. Beware of our appetite. Love. Quando o sound system Wild Bunch se desintegrou, dois dos seus elementos, Andrew Voles e Grant Marshall, decidiram criar outro projeto que recuperasse o som já desenvolvido pelo Wild Bunch. Convidaram Robert Del Narra e juntos criaram os Massive Attack, que iria explorar ainda mais o som que ficou conhecido como trip-hop, ou seja, ambientes sombrios criados pelas eletrónicas, ritmos mais lentos e fusão entre o hip-hop, R&B e avant-garde. Para as vozes, recrutaram alguns amigos, incluindo Tricky, que já tinha participado nos Wild Bunch. O primeiro single foi Daydreaming, que contou com a cantora Shara Nelson e, claro está, com um rap por Tricky. Seguiu-se depois um single que fez história, Unfinished Sympathy, a rampa de lançamento perfeita para o álbum Blue Lines. E é neste período, em 1991, que Tricky conhece Martina Topley Bird, uma adolescente de 15 anos e que cantava no coro do colégio. Quase toda a família dela está, de alguma forma, envolvida no ramo da música ou da publicidade. A mãe e a irmã contratam e agenciam bandas e o irmão integra mesmo um grupo. Aos 15 anos ela já tinha sido punk, grunger e já tinha tido uma banda. Um dia estava sentada num muro a fumar quando Tricky passa por ela. E algo faz com que Tricky comece a falar com a jovem. Conversaram e, semanas depois, a jovem Topley Bird aparece em casa de Tricky. E é lá que encontra o produtor Mark Stewart, também antigo vocalista dos Pop Group e que conhecia Tricky desde a adolescência. Quando percebem que Martina Topley Bird sabia cantar e que tinha aquela voz em particular, decidem então gravar uma canção, o tema Aftermath. Tricky ainda mostrou a música aos Massive Attack, mas o grupo rejeitou-a. Assim sendo, decidiu ele mesmo editar o tema, fez algumas centenas de cópias em vinil e colocou à venda o single Aftermath. A mistura dos ritmos, texturas e a voz com eco de Topley Bird chamaram a atenção da editora Island, que rapidamente apostou num álbum a solo de Tricky. Tricky desenvolveu depois os sons com sintetizadores e com vários músicos em estúdio e teve sempre a ajuda de Martina Topley Bird, para quem as músicas parecem ter sido escritas. A química entre os dois e com as canções era tal que Martina gravou as vozes praticamente ao primeiro take. Já o tema Aftermath é recuperado e integra o alinhamento final de Maxine Quay. Entretanto, enquanto desenvolvia o seu primeiro disco, Tricky também participava em Protection, o segundo álbum dos Massive Attack. Contribuiu com menos raps, com menos letras e aproveitou esta oportunidade para se despedir de vez do coletivo. Protection sai no outono de 94, enquanto que Maxine Quay de Tricky chegou ao mercado em fevereiro de 1995. Na Radar, mais algumas músicas deste disco histórico de Tricky, agora exatamente com Aftermath, a música que revelou Martina Topley Bird. Depois passam na Radar Ebon Fat Tracks, Brand New Your Retro e a fechar esta sequência de quatro temas, Suffocated Love. Thank you. speak for the people's cry. I'll be here for my baby. For my baby, I'll be near. So many things, I need to tell you. Things you need to hear. Fuck you in, tuck you in, suck you in. Álbum de família. Check my chromosome. Brand new. presence of my legs. Brain, you're retro. Brain, you're retro. Brain, you're retro. I'm scared, skip a step in case you're tripping fool. Thunder picks you up, slaps you on the wall. This monocle, I cuffed on my manacle. Mechanical, I'm super natty. Lapis, lapis, talk, I walk on by. Exotic spices. If your mouth can't tame the meaning, be careful of the places you're dreaming. And threat of the past and fear of the future. That's my nautical, I cut the mind manacle. Mechanical, I'm super natty. Of always, she walks my hallways. I keep her warm, but we never kiss. She cuts my slender wrist. Let's waste some more time. I signed a dotted line, a different level. She devil. I pass out the days with my idle ways till the 12th of always. She walks my hallways. I keep it warm, but we never kiss. She says I'm weak and immature. But it's cool, I know what money's for. Push comes to shove, the tongue's your favorite weapon on attack. I slap her back, she mostly hates me. I think ahead of you, I think instead of you. Will you spend your life with me? Start for me. I know why the cave sings, I know why. Can I take off your clothes before we go out? And when you're helpless, I scream and shout. We finish everything, well anyway. 69 degrees, my head's between the knees. You ask what is this, mind your business. It's too good, it's too nice. She makes me finish too quick. Is it love? No, not love. She turns my sexual trick. She says she's mine, I know she lies. First I scream, then I cry. Take a second of me, no, that cannot be. Take a second of me. I think ahead of you, I think instead of you. Will you spend your life with me? Start for me. I know why the cave sings, I know why. I know why the cave sings, I know why. Quando Maxine Quay de Tricky chegou às lojas, foi imediatamente aplaudido como mais uma peça fulcral na popularidade do trip-hop. Lembro que Protection dos Massive Attack tinha chegado alguns meses antes e também com participação de Tricky. Mas Maxine Quay era muito mais. No íntimo, era o encontro improvável entre um rapper, produtor e músico adulto e uma jovem cantora. A relação dos dois, de Tricky com Martina Topley Bird, deu mesmo origem a uma criança. Quando Tricky partiu em digressão para mostrar as canções de Maxine Quay, já Topley Bird estava grávida. Para lá da voz única de Topley Bird, Maxine Quay destaca-se por quebrar ainda mais os limites do trip-hop. Tricky impõe texturas para muitas viagens cósmicas, com eletrónicas sombrias, por vezes agressivas, mas surgem namoros com outros estilos, com o rock, soul, dub e hip-hop. Existem também muitos samples de artistas tão variados como Isaac Hayes, Marvin Gaye, Smashing Pumpkins, The Chantels ou Michael Jackson. O disco foi produzido por Mark Saunders, que se juntou a Maxine Quay, porque Tricky gostou muito do trabalho de Saunders nos discos Wish e Mixed Up dos Cure. Mark Saunders, para além de produzir, ajudou a samplar e a programar as eletrónicas. Contribuiu ainda com improvisações à guitarra, que foram depois sampladas. A crítica reagiu rapidamente a Maxine Quay, afirmando que o artista explorou de tudo um pouco para criar algo de diferente. Prestou homenagem ao hip-hop e também à pop numa mistura única e que nunca tinha sido ouvida. O contributo de Tricky para o género trip-hop e para toda a música britânica é, desde logo, inegável. E a cada novo disco, o artista arrisca sempre algo de novo e, por isso mesmo, continua a ser uma das figuras mais criativas da geração que saiu de Bristol para o mundo. Depois de Maxine Quay, Tricky lançou mais 10 álbuns, alguns ainda em colaboração com Martina Topley Bird, antes da sua relação chegar ao fim. O último disco dele é Mixed Race, de 2010. Esta semana vem a Lisboa para um concerto no Festival Ótimos Alive, onde vai, obviamente, percorrer muito do universo de Maxine Quay. Fechamos este disco histórico de Tricky, um álbum emblemático dos anos 90. Para o final fica You Don't, Struggling e Feed Me. Este é Tricky em 1995. Struggling. Self-preservation keeps the crowd alive. Struggling. Inhale and be lost in the layers of weakness. All around the world, brainwashed with the cheapest. Inhale and be lost in the layers of weakness. All around the world, brainwashed with the cheapest. Exhausted with the mundane, simplicity is no longer playing, struggling with the insane. Darkness and warmth, the obvious and mysterious. Magical colors, mystical shadows. I felt no meaning, and they label me insane. They label me insane. So what you gonna do? Album, sound, popular. We found a new place to live where we're taught to grow strong. I'm strongly sensitive and life sets a scenery. Colors leave only beauty. Words and one amongst the greenery. See how it is. See how it is. Yes, it's your teachers from the margin. You lost my origin. Yes, it's your teachers from the margin. Com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas das 2 às 3 e domingos a partir do meio-dia. Álbum de família.